Reporte, o senhor está regressando a Salvador? Vai regressar a Salvador. Então reporte através do Parque do Sul, também um abraço. Através do Parque do Sul, também um abraço. Alpha and Kilo to April number 3. Alpha Kilo, April 3, Papa do Mundo. Quando cruzar o eixo da de aproximação do 90, tá lá. A curva na direita reportará quando para o cruzamento da final 10. Azul 4033, vento 070 graus, 069, autorizada a colapso, 10. 1, desça para 3.000 pés, o ajuste 10115, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, correção, curva à direita, para 220, limite ao localizador. Direita 220, limitado pelo NOC, recendo para 3. 1, localizador 8001. 8001, completa final torre no 8.6200. 18.6, boa tarde. Bona 754, está livre LS, pistão 10 de Salvador, reporta estabilizado. 0076, descendo agora 4.000 pés, o ajuste 10014, reduza 2209. 14, Caminho Bravo, passou, chama agora a torre, 18, decimal 612. 18, até daqui a pouco. Estou com o campo já, o 8001 avistou a 2.000. Viagem, tem mal, chove. Entendido, livre pouso para o 8001, confirma o vento? 060 graus, 069. Livre para o 8001 na 10. Oi, reporta revoltando, dia bravo. Tango dia bravo, reporta farol do Itapuã. Reporta no Itapuã, tango dia bravo. O Antônio Marcelo está autorizado a girar a base, final. Afirma, autorizado a girar a base, confirmando o pouso final, tango de matando. Afirma, tio. Livre, gira a base, pouso, autorizado, pouso, pistão 7, vento 060 graus, 079, só tá ali matando. Tá bom. O tanque 001 informa um helicóptero aproximando o cabeceiro no 7, sua esquerda, da aproximação, não interfere. Tá ciente, o 8001, por enquanto não avista. Azul 4033, sinais escuta 2, 19, 8, com controle agora, azul 4033, boa tarde. Corre, o Tango de Abraço estava através do canal de Itapuã, avisou o Cupã na final. O Tango de Abraço vai 060 graus, 089, posições de pouso na 35. Na 35, tem, sim senhor. Ok, prossegue final 35, reporta na final, Tango de Abraço. Manda 35, reporta na final, Tango de Abraço. Israel Leda Ilhéus, azul 4033. 1041 para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150 para o localizador, gol no 041. Itália matando solo aos 24 no corte de frequência. É. 18.6. Dois, Salvador, gol no 754. Gol no 754, continua a aproximação, é só o Maria Pista ali. 754. Do 4076, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao lock. É, desculpa, a gente tem bastante informações na nossa frente. Se é possível manter corredora com velocidade menor? Tá ok, então. Pode reduzir. Qual é a velocidade que o senhor pode reduzir? nós seria suficiente, nós diminuímos mais ainda. Pode, manter, pode reduzir para 180 nós, descendo a partir de agora para 2.000 pés, o azul 4076. 2.000, obrigado. Santos 001, decolou no solo às 25. Direita solo, 1.19. Direita 219, boa tarde. Passando externo, 7.4, baixado e travado. Gente, foi um marinho que está livre, boa na 7.4. Vai pro sério no 393. O Salvador, boa tarde, o Tanto 001, livro 1. Zero zero um, no pouso Olivão, táxi autorizado, Alfa, Juliette, bate 1 no portão 11. Alfa, Juliette, para o 11, 800, 800. 104, vento 080, grau 069. Autorizado, pouso, piscina 0. E aí, pouso autorizado, 704. É, daqui a pouquinho. É. O azul 4076 está livre, LS, pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. Boa tarde, continua a aproximação, número 12, informa aí, pista livre. Bravo, solo. Rola, Papa Romeu, família Bravo. Bravo, conforme, pista no 7, à direita, visual. 0121, se modificar, o helicóptero já não vai aceitar mais. Tá, livre acionamento, 04 no POB. Para acionamento, táxi decolagem, 2286, altímetro 1014 agora, até a volta, Tango de Bravo. Família Bravo, 500, Codora Xé. 7198 é a torre, 7186 é o Pona 754, solo aos 28, direita solo 121 no decimal 9. 219, 754. Tá o lock. Tango de Bravo. Tango de Bravo, livre, táxi, a porta ponto espera. Controle. 754, lembrou a 1-0. 54, pousou, levou, táxi Alfa, Juliette, pátio 1, é o portão 03. Alfa, Juliette, pátio 1 para o 03, 1-754. Salvador, boa tarde, Abjete, 6723, centro da informação, Quebec, cruza 1-80. Jet 6723, aciona identificação, autorizado a chegada da Mari, descendo ao 050. 050 na Mari, o 6723. Azul 4033, chama Recife, 13325, alternando 125, decimal 1. 3325, 125, decimal 1, 4033. Tango de Bravo, Eto, 1-079, autorizado a colar, pistão de 7. Anunciou, Adocalagem, Tango de Bravo. meia, completo sinal, chama a torre 118, decimal 62. Tenha um bom pouso, muito grato pela colaboração. 786, eu que agradeço. Obrigado, já. Sério no 393, está autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 014, aguarde vetor final para o localizador. Aqui 50, decola a pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva à direita, executa o perfil subida da El Leda, após Leda, direto Ildis, para interceptar a 350. O controle 1 no 9 decimal 8, a torre 1 no 8 decimal 6 e o transponder é o 5 1 no 6 6. Aqui autorizado Guarulhos 340, via 010, Ronaldo 10, mantém a reta, deixa o pé do 3, posto com a direita, Dael, transição lenda, Eudes, o controle 1 no 9 decimal 8, a torre 1 no 8 decimal 6, o transponder é 5 1 6 6, o FX7, 7 4. Tu chame ponto, portão 7. Solo, Salvador, boa tarde, gol no 041. Gol no 041, boa tarde, Busuri, voo, táxi Alfa, Juliette, bate 1 no portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, gol 1 no 041. Solo, passareiro 2230. 230, passaredo, linhas aéreas, Salvador, vitória da conquista, nível 260, aprovado, informação em curso é Serra, altímetro 1014.4. Informação 2230. Conforme então, vitória da conquista, nível autorizado 260, rota direta, pistão no zero, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após inicia a curva pela direita, perfil de subida gole, Eval, após Eval, direto, conquista. Controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6 e o transponder é o 5174. Decola da 260, está autorizado, decola da 10, prossegue na proa, até a terceira milha. Após gole, curva à direita, gole, Eval, 119.8, torre 118.6, 5128 da transponder, 2230. É 5174 no transfone aqui, 5174 e é, manter até 2.000 pés ou 3 milhas, que ocorreu primeiro, ok? Sim, 5174, 2.000 ou 3 milhas, 2230. É moto no 4, pátio principal, chame pronto, puxa a sonar. Amarelo. Pula 393, completa o final, torre 1 no 8, decimal 612. 3191 no controle. EB 6723, livre LS, pista no 0, reporte estabilizado. Reporta na 6723. Solo Salvador. Boa, azul 4076. Boa tarde, Azul 4076, táxi autorizado Alfa Juliet, Pátio 1, portão 08. Alfa Juliet, Pátio 1, portão 08, 4076. 393, reporta trem de pouso Baixa Travada. Autorizado pouso, pista 0, 130, grau 089, fissura no 393. Salvador, parceria 2230, para puxa e acionamento. Confirmando, fosse a área 93, não recebi o PIB. Ok, gente. Tráfego para estacionar retaguarda? Na verdade eu tenho dois, só um instantinho para puxar no remoto, ok? Sim, está na pista. Se quiser acionar na posição, está longe para condicionamento. Ok, Isso aí, 6741. Só poderia coordenar com o centro pra gente prosseguir via Upper Whisky, via Whisky 1 até Confim, depois Whisky 57 pra Poços, no nível 240. A gente pede a mudança em rota, só pra coordenar com ele. Se eu fizer a coordenação agora, ele vai solicitar que faça uma modificação, a CHG, ok? Tá certo, a gente coordena com ele depois então, obrigado. Vai ter um Embraer da Azul estacionando no portão número 8. Aposta tá livre puxar no, na remota, chame táxi, passaredo. Rapaz Azul chama esquerda, não, tá? No corte de frequência. Sinal chama torre 118, decimal 612. Oi também, até 23. Entrando o táxi, Força Aérea, estacionar a frequência de pátio militar, tentando aí o follow me. 6723. O Abjet 6733 checa o trem de pouso, 120 graus 089, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso 10, Abjet 6723, baixar travado. Salvador, passaria 2230 para o táxi 47 no POB, alterna Salvador 3:50. 3:50, 47 aqui no alternado, táxi autorizado via Pátio, Juliette e Alfa. Assim que ingressar na Alfa, transfira 1486, altímetro 1014. Tem uma boa viagem, passa, Aredo. Gente, na Alfa, transfere 1486, obrigado, bom serviço. Tango Alfa, Vitor, Juliette, confirmando, boa tarde. Ok, Thalif, confirma a matrícula, é, Papa Tango Alfa, Vitor, Juliette e o Pax Contra. Gente, tá livre, tá, que você é Papa Ponte Espera, o Alfa, Vitor, Juliette. Solas 42, direita solo 1209. 1209, 6723. Livre, estamos de abraço, não temos nenhuma aeronave aproximando no setor. Três, livrando a Delta. 6723, táxi à direita via Alfa. Atenta, Juliette, o portão será o 4 do pátio 1. Alfa, tenta saída do traço na Juliette, portão 4, 6, 7, 10, 3. Mantinho, autorizado via Juliette até o 4, é de... 7, 10, 3. Passaria 2230, pronto no ponto de espera da 10. Passaria 2230, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120, grau 089. Alinhar e decolar 2230. Tango de Autorizado, Tango de Bravo. Controle Gol 9941. Papel, boa tarde, Papa Tango, vista do Rio Direto. Uno 941, bom dia, Sene identificação, autorizado a chegada Mari, descendo a nível de voo 050. Mari 050, identificou o voo 941. Tracionar, 198 ao PC, a sua assistente de tracionamento está com 07 Mari. 07 alternando a primeira Veracruz. 18.000 a presente, informação em curso é a Sierra Altinho 2014, boa viagem, Júlia. Eu obrigado, 8.000 agora. Sai da gole e Val direto. Gente, senhora, eu solicito a curva à esquerda para livrar uma forte formação na proa. É livre, passarei 2230. Gente, curva na esquerda. Vitor e Juliette, livre sinal é Pontax. Controle Tango de Bravo, já avistado o campo, passou o Pax Vitor Azul. Tango de Bravo, torre, 1-8, decimal 612. 1-8, 612, Bravo. Meu Papa Rebel, Tango de Bravo. Tango Índia Bravo, reporta a curta final, 4-4. A curta do 4-4, Samará Bravo. Para o saque do indivíduo. Dá pra gente, a gente ia contornar, pode ser a curva esquerda. Autorizado então, pro de gole, curva esquerda, passaria 2230. Obrigado. Muito obrigado. E aí, gente. Reporta para o início do procedimento, o Alfito Juliette. O mano vai reportar pronto para iniciar, aguarda a autorização. E aí, Juliette, condições de decolar da intersecção com Oscar? Ok, reporta a ponte para pronto, entre o Juliette. Tango de Abravo, vento 120 graus, 089, livre pouso, pista no zero. Tango de Abravo, certo. Torre 1941, só uma informação, continua chovendo ou não? Negativo. Obrigado. Além da cola, Vitorino e Juliette, vento 120 graus, 089.